Serem de Juliette e controle Vicente. Serem de Juliette e controle Vicente para pouso. Copiado 1252, frequência livre da presente para a coordenação. Ciência, assiste novamente a torre 118 da Simão 95. Alô, Salvador, voo contigo, voo 648, para a posição 6, solicito a autorização para Marcelo, precisa de Juliette. Baixa Golf Kilo na escuta. Baixa Golf Kilo na escuta. Curva à esquerda, saída Pucajá Maracaju. Aciona 5137, controle opera em 119, décima 8. Centro autorizado, Maceió 350, presunto 17 horários direto. Decola da 10, curva à esquerda, Pucajá Maracaju. 5137 é o transponde e o controle 198. Correto, voo 648, chame para o chileque acionamento, portão 612. Vou chamar, obrigado. Rio 5975, prossiga. Acima, Rio 5975. Conseguimos o nível 350, aguarde coordenação com o centro. Assim que possível, pagamos a cota. Romeu, reporte visual colocado de pouso. Siga. 094, procedido por 10. Gente, autorizado via Juliette para o portão 10. Rio 5975, copia? Afirmativo. Rio 5975, autorizado Salvador Fortaleza via Upresulu 19, conforme rota do plano de voo, nível 310. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Aciona 5152, controle Salvador opera 119, décima 8. Autorizado 310, conforme rota, aerovia Upresulu 19. Acorda no zero com curva esquerda, na Momo Froti. 5152 é o Correto, Rio 5975. Chame para o feedback, acionamento 43. Chama, Nilson. Libra. Libra, você está em São Rodel. Mantenha a posição, chame solo no 219, eu acho que eu filo. E o cruzamento, repete, mais na rua 219, com solo, o Oscar Gomes. Cordial, bom dia. Romeu, pro Chato Lima. Bom dia, prossiga. Gente, Papa Romeu Foxtrot Lima, autorizado para Sierra Whisky Delta Lima. Decola da 17, primeira curva à direita, segue corredor AXE restrito a 1.000 pés. Aciona 0150, controle Salvador opera em 119.8. 0180, nosso controle, busca a escolha 0150, Salvador Sierra Whisky Delta Lima. 17, primeira curva à direita, a 1.000 pés, é o Romeu Foxtrot Lima, 0150. Gente, Romeu Foxtrot Lima, para acionamento, torre 118, décimo 95, bom voo. Papai Romeu, Hotel Juliette Serra, CN, código 0145, mantenha pronto para o Itapuã, tem para a descida. Hotel Juliette Serra, informa a gente no 015. Uma 98, a sua identificação da seletiva da Mari para nível 060, ajuste no 015. 060, ajuste no 0, confirmando? Ajuste no 015. 060, azul 4207, desça para 2500 pés, ajuste no 015, autorizado a RNAV, pistão no 0, reporte estabilizado no final do procedimento. Desce 2500 pés, ajuste no 0, pode ser habilitado no final do RNAV no zero. Ingresso para parte do ano, cada do reporte do Bosque. Tem que ver sinal 45. Hoje eu esqueci de paz, aqui é bom, eu esqueci de paz, por paz, estamos com o dia do mundo. A 3198, patrulha? Confira. Você não se ia preparar em DB Zulu ou RNAV? Ah, confira, não entendi. Você Quando se preparar, NDB Zulu da pista 1-0 ou RNAVI? RNAVI. Quem chegou no 648 aguarda para iniciar o feedback. Sim, já usou aquilo, confirmando é para o X-Ray, vai partir ali no, na posição 07. 319, da TNV, confirma. 3198, copiado, aguarde autorização para o vosso Revita 366. Após o TAP, se é Revita 366. Após o TAP, se é Revita 366, ok. Sinal 04207. Azul 4207, se emissor na frequência 118.95. 1895, obrigado, bom dia. 3191, autorização Galeão 7 da Agência. 3191, prepara a saída da água, guarda cópia. 4. 405, aguarda autorização 407. Azul 4207, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Livre pouso 1-0, 4207. Pelo meu atrás, Juliette Serra, 2 para 510, ajuste 1-0-5, reporte passando através de Tatu. Essa aqui, reportando através de Tatu. Lima, reporte, inicia o táxi, reporte na Papá. Cuidado o cruzamento, Juliette, estamos no Lua, Bosch, Quebec, Mike na Lima, mantém a posição, chame solo 219. Lima, sem interferência com eixo de aproximação, dono 1-0, autorizado decolagem, vento 090 graus, 089. Bom, 739. Boa, 739, desça para 2.500 pés, autorizado a RNAV pista 1-0, reposta autorizada no final do procedimento. Teste 2.500, com a mara estabilizado, bom, 739. A 3198, desce para nível 050. Oscar Golf Kilo, fica atento à aeronave da Rio, 727 da Rio, iniciando o táxi para o pátio principal e segue até o pátio 3. É, 20, desce a 1. O meu Fox Lima, decolado aos 02, chame o controle 119 decimal 8. 08, grato, meu comando. Gente, Gilete Santos do Lua, agora número 2 para a Copa. Controle de Salvador, meu cordial bom dia. Esse é o Papa Romeu, Romeu Fox Trot aqui, né? Equipe de solo, vamos, aeronave Charlie 208, a sua retaguarda. Após o passar de segunda aeronave, Charlie 402, tem livre acionar feedback, chame táxi. A gente vai coordenar após a segunda passagem da segunda aeronave, está autorizado, vai chamar para o ataque do voo. Voa no 648. Correto, no 642, informando, a primeira já passou a retaguarda, apenas mais uma aeronave. Tá certo, então, apenas mais uma, obrigado. Paulo Salvador, Azul 4207, bom dia, livro. Azul 4207, bom dia, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, 4207. Tan 3191, no ponto 4. O 3191 está pronto. Até Juliette, você acha que vai na frequência 118.95? Chama a sua, 118.95, oportunidade. Zero primeira curva direita, saída da El Leda, após direto Irumi, onde intercepta a aerovia. Aciona 5170, controle Salvador, opera 119.8. Aprovado para o Galeão 340, vem para November 857 até Moussou. Decolando 110, curva direita, saída da El Leda, Leda Irumi. Transponder 5170, controle 198, Tan 3191. Correto, chame para o tiver acionamento, botão 5, Tan 3191. Chama lá. Azul 4207, autorizado, pátio principal via Juliet, porta 1. Juliet, porta 1, 4207. Pista no 0, vento 090 graus, 099. Liga a linha e decolagem, pela frente. Conservo de cena visual com a parcela 50 que já passou, já nível tráfico já. Estou na vertical de Itapuã agora. Presidente Hotel Juliet, Serra, atenção, pouso no 7, confere. Afirmo. A gente mantém o setor, com o tráfego aproximado, 1-0, aguarde para cruzamento do campo. Vai manter o 360 aqui, por isso, pelo farol de Itapuã, o hotel 66. Gente, Papatão, o Juliette São Zulu, executi teste rádio, não consegui receber sua mensagem, chame novamente. Através da... do parque do Pituaçu, a princípio está a baixa altura. Gente, eu vou para cima. Habilizado na 101739 da Gol. Vendo 739, se me torna frequência 118.95. 2500, obrigado. Lembrei 740, aguardo. Platango Romeu Golfo Vitor, contato radar 51 milhas nordeste de Salvador. Lui na proa de bombo para interceptar a chegada e a parte da direção. Gente, o Romeu Golfo Vitor solicita a mudança de rádio da presença. A caixa é visual e descida para 1500 na proa da onda, para. Platango Romeu Golfo Vitor, planeia para ir modificados 1306, desço para 1500 pés, ajuste em Salvador 1015. Trazendo 5 para 1500, Romeu Golfo Vitor. Afinal, o Serviço de Alta Lima, Romeu Golfo Vitor. Romeu Golfo Vitor, Lima, frequência livre. Livre. 3740, planificação, dessa vez chegada maior para nível 050. Autorizado para o ditado, está 3740, para 050, informa a gente na 095. Data Romeu Bravo Serra Serra, autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra, mantendo 506, reporte visual colocado sobre o outro. Duna e Simbra vai reportar visual com o Delay, com o Bravo Serra. Controle, bom dia. Melvio 5975, decolando no perfil da Momo. E 5975, contato radar na decolagem, sobre a da Momo para nível 310. Via Momo para 317, 5975. Zero, controle Salvador 119.8. Confirme, Oscar Golf Kilo. É, radial de saída 3, 2, 1, decola com curva esquerda ou curva direita? Gestão, tá autorizado, axé, 1.000 pés, mantenha a autorização, chama para acionamento. Procedimento 319 da FAM, Serra Vista 366, Campo Azul. Fale 3198, chame torre na frequência 198, decimal 95. 3395. O eixo da 10, falar autorizado, endereço a base da 17 com curva direita. Desde pouso, baixado e travado. Rodagem de Serra, ciente, tráfego avistado, está autorizado pouso pairado, cabeceira 17, vento 080 graus, 09 nós. Autorizado para pouso pairado da cabeceira 17, o outro da Serra, graças. Torre Salvador Guam, e o voo 648 está plantando no 0. O voo 648, utiliza aliado e mantém a pista no 0. E mantém, ligado, pista no 0, mantém a bom dia, Salvador, 318 da TAM, final RNAV, pista 10, então posso. A 3198, ajuste no 0, no 5, última aproximação, guarde pista livre. Câmbio. Voo no 739, no solo 09, direita no 21, decimal 9. Direita 219, voo no 739. SR, frequência livre, chama regresso. Chama regresso, bravo, CR. O número 648, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 080 graus, 10 nós. E decolagem no 0, voo 648. Sete, meia dúzia, portão, voo no 739. Era no 7, não interfere com a aproximação. 3985, obrigado. Autorizado pouso pistão no 0, vento 090 graus, no 0 nós, ajuste altímetro no 0 no 5. No 0 no 5, positivo livre pouso pistão 10 para 3198. Voo no 648, decolado azul no 1, controle 119 decimal 8. 098, bom trabalho, 648. Jorge Neto Serra, solo aos 1-0, corrigindo 1-1, direita parte 4, estação na frequência livre. Introdução 3740, pode ser para 2000, direto 1. É 3740, mantém o instrumento 050. Tava Paz Serra, Quilo Delta, bom dia, prossiga. Gente, Serra, Quilo Delta, confirmando a decolada 17. Copia, Serra, Quilo Delta. Tava Paz Serra, Quilo Delta, autorizado para São Paulo, Congonhas, via Upezulu no 0, Upave, Upezulu no 6 e conforme rota do plano de voo, nível 380. Decolada a pista no 7, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5121, controle Salvador, opera em 119, décima 8. Transponder 5121, a Serra Cruzada. correto, informe pessoas a bordo da Serra de Equação, pessoas a bordo de autonomia. Gente, Serra Quilo Delta para acionamento, torre 118-95, confirmando POB 03. Estabilizado no final do procedimento. Para entrar no pátio principal, a posição será a 1-1. Afirmo, após estar. Confirma antes daquilo para a gente estar no pátio 3. Autorizado o ingresso no pátio 3 e a táxi Kilo, prossegue com táxi e reporta para ingresso no pátio principal. Afirmo, ingresso e aquilo no pátio 3 e eu vou dar para o ingresso principal, será 3-1-9. Bravo Serra, está tendo treinamento de resposta dos bombeiros para autorização de pouso, se não for, na frequência 1-9-2-9-5. 1-9-5, Bravo Serra. Salvador, muito bom dia, seu Papa Romeu Bravo Serra. Papa Romeu Bravo Serra, ajuste no 0-5, mantém a espera vertical do farol de Itapuã. Devido a um exercício de teste de tempo resposta efetuada na pista 1-7, aguarde autorização para prosseguir para pouso. Bravo Serra. Sim, a gente vai aguardar o Itapuã. A questão do Bravo Serra, se autorizado, seria pátio 3 para desembarque e embarque de passageiros. Gente, o Bravo Serra, manter o setor seu, guarde a autorização. Vai manter o setor do Itapuã, aguardando a autorização. Bravo Serra. O Bravo Serra autorizado para seguir para o pátio 3, reporte na curta final. O vento é de 090 graus, 10 nós, ajuste a tímpano 0-5. Na hora do pouso, fica atento apenas a outras aeronaves, as torres de iluminação aqui e as viaturas. Afirmativo, senhor. Está autorizado, vai reportar na conta final para o pátio 3, o Bravo CRTA. O senhor poderia colher na viatura para o saguão, para dois passageiros? Gente, 02. Graço. Com 04 de POB, 5 horas de autonomia, Fernando Salvador está pronto para o táxi. 050, ajuste na 095. Área 050, 095, precisa ficar na final do RNAV e precisa pular do Serra Vita 366. A 9001, autorizado para o DITAP, após o DITAP, virá a Serra Vita 366. DITAP, após o DITAP, 366, da 001. Gente, vai ser coordenado com a Infraero essa permanência aqui no pátio 3, se não possível, você vai ter que prosseguir o pátio 4 ou 5, ok? Ok, sem problema. Aguardo a coordenação. O Bravo Serra Serra. Embarque. Até o ponto de espera. Tem livre pushback e semi-taxi. Vai coordenar com a equipe solo após a passagem do carro. Vai estar livre pushback, acionamento e semi-taxi. Para o 10, Delta 3. 191. sendo turno, está iniciando o procedimento. Inclusive, já está estabilizado que é o campo abismo. Dando 3740. A 3740, torre 198, pessoal 95. 2937, 4 com o campo, Romeu Gonçalves. Serra, Serra, ajuste no 0 no 5, vento no 20 graus e no 0 nós, aparição controlado, parte 3. Atento a viaturas, aeronaves e as torres de iluminação. Tá, atento, vai reportar no solo controlado, bravo Serra, Serra. 1-9, decimal 95. 18-95, qual é o meu efeito? Abino. Nível 360, decola no zero, primeira curva direita, saída árbol, transição elétrica. Aciona 5032, controle Salvador 119, décima 8. Alto, estado 3030, zero, uma rodada urbana, pela Santa, Lugo, no Tec, até a Vinha. Decola da 10, curva direita, na saída árbol, elétrica. Pronto, 1-0-9-4, autorizado Fortaleza, via Upslu 1-9, conforme rota do plano de voo, nível 370. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Aciona 5165, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Autorizado, nível 370, Fortaleza, Upslu 1-9, rota bombada urbana, decola da 1-0, saída Momo, transição Froti. Correto, vou no 094, sem para tiver acionamento, botão 10. Prossegue com o 7. Afirmativo, só visual com contrato na 10, pode manter a separação e pousar como número 2 na 1 na 7. 3740 no escudo. 3740, final de campo. 3740, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 0, 0 graus, no 0 nós, ajuste altímetro no 0, no 5. Ele pouso no 0, 3740. Gente, o Romeu Golf Vito prossegue final do no 7, aguarde autorização de pouso. Gente, Golf Vito. Confirme. Está com a autorização. Afirmativo, subida a Serra Del, já conseguimos o seu plano, pronto, copy. Azul 4207. Autorizado Guarulhos, IAM Azul 1-0, Taubaté, nível de voo 340. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5176, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Ok, copiou. Autorizado para Guarulhos. Campos do 10, Tomaté, nível 340. Com a direita, faz a Dael, Leda, Mótima, 576, 98, 4207. Correto, Azul 207, confirmando após Leda, Mótima, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Mótima, Ivan Silva. Correto, sem feedback, sonamento, porta 1. Para o táxi, 3191-199 a bordo, 3 horas e 30, alternando o convite. Então 3191, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0 e a parte principal táxi Índia. No ponto de espera torre 118-95, ajuste no 0 no 5. Pate Índia, ponto de espera da 10-18-95-2015, 3191, boa noite. 0001, ativo, mantém nível 050, está visual, setor. Nave 001, no plano Pro Terra Vitor 366, desse mantém a 2510, 25010, ajuste de altímetro no 0 no 5, reporte passando 366. Terra Vitor 366, desce para 25010, ajuste no 0 no 5, está 9001, reportará passando 366. 3740, táxi via Alfa, após a Juliette. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette, 3740. Romeu, Golf Vito, Solos 23, confirma o pátio. Cruzado, reporte de Vando, pista. Stan 3191, bom dia, pode esperar da 10 pronto. Stan 3191, bom dia, 3 aliado e mantenha fechando 0. Aqui mantendo 1 0, 3 1 0. Axé Golf Kilo, decolador 24, curva direita, ingressa corredor Axé. Reporte para cruzamento do eixo 1 no 7. Positivo, direita, corredor Axé, reportará o Golf Kilo. Chamei o Golf Vito, mantém a escuta o corte, bom dia. Cono 094, confirme pessoas a banda, autonomia alternativa. Pessoal, volta 6430, alterna São Gonçalo. Tem pessoas da banda, não consegui copiar? Vou no 094. 1164. 1164, sim. Autorizado o táxi até o través do 62 inicialmente. Através do 6. Então 3740, ingresso via Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, na 3740. Autorizado decolagem, pista 10, vento 10 graus, 09 nós. Decolagem autorizada, TAN 3191. Depois da TAN já ingressando no pátio principal, vai parquear no 03 e segue até a ponte perto da pista 10 via Índia. Quando lá a torre 118, décima 95, ajuste no 015. Obrigado, bom dia. Quatro serviços 2, entendo que deseja fazer o RNAV, mantém inicialmente o perfil da chegada. Programa após a posição ITAP, Serra Vitor 366. Torre 118, decimal 95, com pouso. 118, decimal 95, da 900. Da 3191, decolar 227, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia, 3191. Salvador está tendo 9001, final RNAV está no 0, baixar trabalho. Então 9001, ajuste no 0 no 5, última aproximação, baixa autorização de pouso. Sim, está 9001. 340 via da El, tá? 3191. Salvador, bom dia, o voo no 094, o ponto espera está pronto. Voo no 094, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera. Então 09001, autorizado pouso pista 10, vento 1, 10 graus, 12 nós. Autorizado pouso pista 10, 09001. Tango, Eco do Novembro, siga. Gente, Eco do Novembro, confirme parte que se encontra, pista no 7, tá quase? Gente, 02 a bordo, pronto, copy. Papatango, Eco do Novembro, autorizado Salvador Salvador com o TGL em Valença. Decola da 17, primeira curva à direita, segue corredor AXR, escrito a 1.000 pés. Aciona 0147 e controle de Salvador 119.8. Gente, Eco Zulu 90, para acionamento do sistema torre e bom voo. Solo Salvador, 9001, Libra. Dan 9001, autorizado parte principal via ataque 6, Alfa Juliet, portão 2. Alfa Juliet, portão 2, 9001. Eco Zulu Novembro, livre acionar em porte táxi. Oi, Salvador, bom dia, Papatango Eco Zulu Novembro. Papatango Eco Zulu Novembro, livre acionar em porte táxi. Na tomada de ação, por favor. Reporte um ponto de espera, Eco Zulu Novembro. Bônus 094, exato decolagem, pistão no 0, vento 090 graus, 08 nós. Livre decolagem, 094. 5, livre RNAS, pistola 0, reporte estabilizado. Terra Vitor 366, descendo para 2.500, reportaria estabilizada, Oscar Golf, informa que não recebeu sua altimetria. Salvador, Xanã 6200. Xanã 6200, Xanã identificação. Desça para 5.000 pés, ajuste no 015, voa de taxa. Por agora, 1.5.2, taxa. É... confirma, é o ELS está fora, parece? Já ativo. ELS tem um localizador, estamos usando o NDB Zulu, pistão na 0, ou RNAV, pistão na 0. Chat, programa navegação, após estar por voa Sierra Vida 366, completa RNAV. Da pista 10, Oxanel 620. Ajuste no 0, 1, 5, Salvador. Salvador 366, 1, 5. Uno 094, decolado 233, controle 119, decimal 8. 198. Bom dia, com 094. Uno 094, contato radar, suba ao nível 370, saída Momo. 370, Momo. Tão 3304, autorizado, chame táxi. Batalha lógica, gostei do sub, mantém a nível 105. Confirme apenas estimado para pouso quando possível. Coisa do novembro, autorizado decolagem, pistão 7, vento 120 graus, 10 nós. Direto ângulo, direcionar, chame para táxi. Arcos do novembro, decolado aos 35, controle 119, decimal 8. 19 de novembro. Ciente de Jete, Tango Zulu, autorizado táxi para o ponto de saída da pista no zero, via parte principal, táxi Índia. No ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, ajuste no 015. O 1162, Squawk 910, descend to flight level 060, via Mario Arrival. 281015 El Salvador. 060, yeah, arrival go 1. Here's confirmed this procedure, RNAV. Runway 10, go 1162. Azul 4082. 4082 azul, completa aproximação, chame torre 18, decimal 9. 1895 azul 4082. 1162 fly heading top intersection for now. Fly heading direction 4082. Minutos alternando com 20 gramas. Oceano 3304, autorizado táxi para o ponto de espera da piscina 0 via pátio principal, táxi Índia. No ponto de espera chama a torre 118-95, ajuste no 015. Autorizado táxi para o ponto de espera do 0 via pátio principal, Índia, torre 118-95, na 3304. Fala, seu modo de está em tempo. Tango Juliette, Tango Zulu. A linha decola separada? Juliette, Tango Zulu, autorizado a linha decolar, pistão no zero, vento 100 graus, no 2 nós. Papá Romeu, Romeu, Bravo Oscar. Bom dia. Confia aí, Pátio, que se encontra aí. Decola pistão 7? Olá, Juliette, Tango Zulu, pistão no zero, 100 graus, 12 nós. Sim, Romeu Bravo Oscar. Pistão no zero, 15, para presente voando Sierra Victor, correção, após estar por voa Sierra Victor 366, completo o procedimento RNAV, pistão 10, ajuste em Salvador 10, 15, reporte estabilizado. Quadrado estabilizado, RNAV 10, 3, 0, 0. Chame Centro Recife, em 126.85, alterno 125.45, gol no 094. 25545. Meu, papai, meu Bravo Oscar, pronto, sobe. Romeu Bravo Oscar, autorizado para Sierra November, Índia Uniforme, conforme rota do plano de voo, plano Yankee. Segunda da pista no 7, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor, após Arbor segue como rota do voo, rota do plano de voo. Nível inicial 200, aciona 5422, controle de Salvador 119.8. Salvador, formação, direção, Zulu, decolou pista no 0, passando 1000 pés. Saída Conte. Capitão Juliette, estamos Zulu, contato radar, suba ao nível 090, direto Conte. 090, direto Conte, Juliette, estamos Zulu. Capitão Eco Zulu, 90, controle. Mais posição. Mantendo no 1500 pés nas imediações do aeródromo de Vera Cruz, mantendo a linha do litoral, 1 no 1500 pés. Tem frequência livre da presente para contato bilateral e, correção, para contato, para frequência livre e contato com a mesma. Negativo, mantenha um no meu pés e tem frequência livre da presente. Apenas um tráfego vai vos informar no, nas proximidades do aeródromo de Vera Cruz, mantendo a linha do litoral, um no 1500 pés, tem contato com a mesma ainda, o controle de Salvador. Vai chamar vai manter um no meu pé e na linha do litoral. Vitor Índia Juliette, sob condições visuais, 1.500 pés, ajuste 10015, informa o tráfego, posição de 2 horas, 5 milhas, rumo noroeste, mantendo 1.000 pés, um Papa Alfa 3-4. Aqui, Matheus, ainda não tem o tráfego à vista, está mantendo 1.500 pés, 3 a bordo, 0160, a proa de Paris, prosseguindo pelo senhor, com 1.500 pés. É o aguarda cópia. É o aguarda. Solo Salvador 4082, Libro 1. Azul 4082, táxi de Alfa, Porta da Juliette. Alfa e Porta da Juliette, 4082. Está avistando o tráfico aqui agora, o Vitor de Júlio tem a posição de 2 para 3 horas. Gente, Vitorino de Juliette, reportando através de Paris do controle. Reportará, de Juliette. negativo. Zulu November, o Vitor Índia Juliette. Salvador, pronto, go 1162. Go 1162, go ahead. Can you confirm after ESAP the next waypoint? After ESAP intersection, you will fly heading Sierra Vito 366 and complete RNAV GNSS of runway 10 Salvador VOR. Descend now to 2,500 feet, turn 1015, number 2 for approach. Report established on the RNAV. Clear, after ESAP here, Sierra Vito 366. Descend now 2,000 feet, every report established, go 116. And 500 feet for 1162. 2500, Roger, go 1162. 00 estabilizado. 00, cliente, complete a aproximação, chame torre 18, decimal 95, bom dia. 95, bom dia, obrigado pela coordenação. 00, Azul 4082, autorizado, parte principal via Gillet, portão 01. Fica atento em breve da companhia, iniciando o táxi. Visual, Sandra, prossegue Gillet, portão 01, 4082. Gol 1556, protocópio. Proto 4556. Gol 1556, autorizado para Galeão, via Upper November 857, Moussou. Nível de voo 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda, DCB Irumi, onde intercepta a aerovia. Aciona 5427, controle Salvador, opera em 119.8. Autorizado 360, Galeão, Responda Dono 0, curva à direita, saída da El, Leda, após Irumi. Controle 1908, responde 5427, gol no 556. Correto, gol no 556, chame para o estacionamento, portão 612. Chama por estacionamento. 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 0 nós. Soldado Anel, decolada 1, 0, 4, 2, 0, 7. Tango Oscar, Golf Kilo, controle. 3 milhas, noroeste do VOR Salvador, submantenha nível 1, 0, 5, não há tráfego de conhecimento do controle Salvador a reportar. Para serviço de formação de voo e alerta, chame Centro Recife em 126.0, alterna 128.8. Bom voo. Após táxi. 6200, autorizado por pistão 0, vento 100 graus, 10 nós. Repouso na 200. Quatro dois zero sete, decolar 247, contra.